E estreou, finalmente, uma das temporadas mais aguardadas de um reality show de habitação deste mundão. Sim, eu tô falando do Big Brother Canada 3, que, uma casa completamente reformulada, com um jogo completamente reformulado, prova que os canadenses são possuidores de um dos melhores Big Brothers do mundo. Acompanhem agora a minha análise deste primeiro episódio dessa estreia do Big Brother Canada 3. Olha só, gente, o Big Brother Canada mudou de canal. Ele foi para um canal maior agora, então a produção está muito mais requintada. E isso a gente já viu na casa. A casa é espetacular, quase num nível Big Brother UK de doideira. Apesar de continuar com a mesma estrutura física, eles não fizeram grandes reformas, a decoração foi completamente mudada. E dessa vez tem um tema. Sim, o tema é steampunk. Isso, aquele tipo de modernidade, mas com ar vitoriano, de máquinas e engrenagens. Tanto é que a Risa Cox, aquela maravilhosa e super competente apresentadora, já chama essa temporada de The Big Brother Machine. Ou seja, a máquina Big Brother. E é muito legal, porque parece que dessa vez a gente vai ver muitas coisas em operação, não só acontecendo. A Arissa fala também que o público vai ter um papel muito fundamental nessa temporada, o que já mostra que aquele flip que fizeram na temporada 2 de deixar o público participar e votar por uma semana, né, pegou. E aí a gente já vê um híbrido acontecendo, porque afinal, né, eles estão cada vez mais distantes. Não, mais distante também é um exagero, mas eles estão cada vez mais experimentando em cima do formato norte-americano, que deu origem ao formato canadense. A Arissa anuncia que um cofre está bem no núcleo da casa e que esse cofre vai ser usado muitas vezes e segredos ficarão lá dentro, além de pedaços da decoração. Sim, ela fala que eles vão ter que batalhar para conseguir decoração, comida e até mesmo os pertences. Mas isso eu falo mais tarde, né? E ainda por cima, na hora que a Arissa está apresentando a casa, ela mostra o quarto dos have-nots, né? Daqueles que ficam na pior durante a semana. E dentro desse quarto tem um outro cofre secretíssimo que vai ser ativado em algum momento do jogo quando for uma super twist, né? E com essa casa vazia, a Arissa começa a apresentação dos participantes desse jogo agora, né? E nesse momento fica bem Big Brother USA, mostrando pequenos videozinhos deles recebendo a notícia de que irão para casa e que tem uma hora para pegar todos os seus pertences. A Arissa anuncia que os primeiros 6 têm que entrar no palco e eles são os 6 primeiros apresentados também, né? Nós temos o Zach, que é um jogador de futebol americano, a Ashley, que é tipo uma garota, tipo a sua vizinha, toda sexy, bobinha, Jordan, que é o babaquinha, provocador, falou que vai mexer com as pessoas, etc. O Godfrey, que é um psicólogo e veio, acho que da Somália, se eu me lembro bem, então ele tá cheio de experiência social. A Sarah, que é uma maconheira niilista, ela trabalha numa loja dessas de hemp e ela não acredita em nada, ela é toda anti-governo, parece ser bem interessante. E a Britney, que é uma modelo plus size, que está trabalhando nos Estados Unidos, inclusive. Eles entram, falam um tiquinho, quer dizer, a Arissa fala com eles e manda eles para dentro da casa, onde eles dão de cara com essa casa vazia, o quarto trancado e sem nenhuma comida, né? Que eles já ficam assim meio passados, tipo, onde estamos, o que aconteceu? A Arissa chama outros 5 pro palco. A Willow, que é tipo daquelas bipolarizinhas, toda alegrinha e depois toda zangadinha. O Greg, que é um ruivo treinador de beisebol, toda atleta, mas não parece ser muito brilhante. A Naiha, que é uma quiroprata meio doidona, faladora. Ela me lembra um pouco a Michelle Visage, misturada com a Neda e com a Tala, né? O Johnny, que é tipo uma Bill, que é meio fã do programa e é toda cheia de si, chamou o cachorrinho de Vito, que é o Veto. E o Bruno, que é tipo meio italianão, assim, ele é um bofão, é um bofizão de obras, ele é casadão, paizão, tipo, alfa machão, etc. Eles entram na casa, fazem amizade, conhecem aquela galera que já estava lá dentro. E aí são chamados mais 5 para o palco. Isso quer dizer, então, que a gente vai ter 16 pessoas na casa. É bastante. Bem, Kevin, que é o jogador de poker, ele é meio simpaticão, nerd, mas ele é meio metido e fala de sexo demais, na minha opinião. A Risha, que é tipo panela velha, eles chamam de cougar, que é tipo uma mulher solteirona, gostosa, linda, sexy, cheia de experiência e que gosta de menininhos. O Bobby, que é um escalador de pedras, todo tipo hiperativo, faz X-Games, essas coisas. Cindy with an S, que ela faz questão de frisar 700 trilhões de vezes durante o programa, que o nome dela não é C, é com S, que é tipo uma pageant girl, ela desfila moda, ela se acha linda, maravilhosa. Ela me lembra um pouco fisicamente a Suzette da primeira temporada. E a Pilar, que é Pili, que é uma mexicana que se mudou pro Canadá há um tempo, né? E ela é tipo risonha, cheerleader, né? Mas eu não sei, eu fiquei meio na birra, porque ela que se chama de Pili, enquanto todo mundo é de boa com Pillar. O Canadá é uma sociedade muito inclusiva, muito variada, então esse tipo de coisa é meio bobagem, mas isso é só a minha opinião. Mais tarde eles se sentam no chão, se apresentam, aí você já vê algum tipo, assim, umas antipatias, né? A Cindy com With an S já vira piada, a Cougar, a panela velha, já é vista como ameaça, porque ela é cheia de atitude, etc, etc, etc. A Ritz aparece no telão e ela explica como é que vai funcionar essa luta, né, essa temporada. Todos os bens, comidas, mobiliário, inclusive as roupas deles, né, os bens deles, vão ter que ser conquistados através de provas. E aí começa o primeiro twist. Todo mundo é líder, né? O Canadá funciona como Estados Unidos. Você tem um líder que indica 2 pessoas e eles votam internamente nessas 2 pessoas. Só que o Canadá também faz vários twists em cima disso. Já começa com um em que o Big Brother Canada 3 vira o Big Brother UK. Simplesmente todo mundo é líder, ou seja, todo mundo tem 2 votos. Então eles fazem aquela dinâmica do Big Brother UK e também de uma temporada do Big Brother UK, onde eles já votavam nas pessoas na primeira noite. Então, assim, já meio que fez uma reverberação legal. E pra variar, as mulheres sempre se dão na pior nessas primeiras semanas. Tanto no Canadá, Estados Unidos, UK, em geral, tem essa história. Então, quem acaba votando, quem é as escolhidas, são a Risha, que é a panela velha, e a Cindy with an S, né? Só que a Cindy with an S, ela fala pra Richard, olha, enfim, a gente tá aqui, mas tem o Power of Veto, né? E realmente tem o poder do veto, que é disputado, é uma prova bem interessante, bem sexy até, porque eles ficam seminus, em que eles têm que correr um trajeto carregando peças, depois tem que descobrir uma combinação por tentativa e erro, uma coisa meio Survivor, mas light, né? E quem ganha é a Cindy with an S, que eu já gostei dela, sabe? Porque a mulher tinhosa, foi atrás. A Cindy tira a si mesma do paredão e coloca Pilar, Pili. E fica assim, tipo, hã? Por que eu? Inclusive o Jordan comenta assim, acho que é o Jordan que comenta, pô, a menina teve a chance de botar um cara forte fisicamente, uma pessoa forte pra poder vazar e não ameaçar tanto, e ela faz isso. Eu não sei se ela tá tão errada, porque vai que esse cara fica, e aí é um cara fortíssimo pra lutar fisicamente contra ela, né, nos desafios. A Arissa diz a eles que eles vão todos dormir no chão mesmo, que não tem cama, não tem quarto, e aí o programa acaba, e a Arissa vira pra nós e fala assim, queridos, é o seguinte, quem vai escolher são vocês, vão votar. Então aquela inversão lá no final do programa Big Brother Canada 2, já é a primeira coisa no Big Brother Canada 3. É o público que escolhe a primeira pessoa a vazar. O que pra mim não tem grandes problemas, porque as pessoas nem conhecem mesmo, né? Então, sabe-se lá o que vai acontecer. Então, com essa despedida, a Risa dá tchau e fecha uma maravilhosa estreia para uma temporada que promete muito. Já vi várias pessoas da minha time linda comentando, o Alex Ferrari, a Lena, tem gente já reverberando, Big Brother Canada 3, ó, Vamos lá. This is still a great season, Arisa. I hope we have a great house. E aguardem. Quando tiver o próximo episódio, farei um outro Filo Fala. E deixem seus comentários. Apesar de ser um podcast de escutar, eu quero comentários, quero bate-papo. Vamos botar esse povo para assistir esse maravilhoso reality de habitação. Até!